Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesta noite e de podermos trazer reflexões, de podermos falar a respeito de ideias importantes que nos ajudam a refletir sobre a vida. Ter a compreensão do sentido da vida, do porquê estamos neste mundo, é algo fundamental para podermos aproveitar esta nossa oportunidade de evolução que representa a vida. Quando nós nascemos e vamos crescendo, nós vamos buscando sentido na vida. Nós vamos procurando uma razão. Por que estamos aqui? Essa busca, ela não é nova. Desde muito tempo, a humanidade tem buscado o sentido de estar aqui. Por isso que o homem passou a usar a inteligência, a sua capacidade de produzir conhecimento, descobrindo leis da natureza, para tentar, primeiro, melhorar as suas condições de vida no planeta. Mas assim que passa a necessidade urgente, vem a pergunta: por que nós estamos aqui? Por que nós sofremos? Por que alguns sofrem mais do que outros? E essa é uma ilusão. Nós temos a impressão de que há pessoas que sofrem mais, mas o sofrimento, ele é muito variável na condição humana. O que para um é uma bobagem, e quantas vezes nós não ouvimos as pessoas dizendo isso para nós? Ah, você está se lamentando por isso? Isso é uma bobagem. Mas para nós era muito grande aquilo, era importante. Então dizer que alguém sofre mais do que o outro, em alguns casos pode ser válido, mas em outros talvez não. E o homem vem buscando há muitos séculos a resposta para isso. E quando a gente pensa na finalidade da vida, na existência, nós podemos buscar as criações que o homem realizou tentando explicar. Buscamos na ciência, na filosofia, o homem criou religiões, sistemas que tentam explicar o sentido da vida. E aí sempre fica porquês. Porque por mais que uma explicação seja satisfatória, nós ficamos realmente questionando: por que eu tenho que passar por isso? Muitas vezes, com o conhecimento espírita, nós até somos capazes de reconhecer que a ideia de que o sofrimento é uma consequência de erros dessa vida ou do passado, que essa é uma ideia válida. Mas quando é na vida do outro? Aceitamos as provas, as expiações da vida, quando o exemplo são as outras pessoas. Aí quando vem para a gente esse problema, nós questionamos por que nós sofremos. Porque nós passamos por situações difíceis. Mas a vida não é só sofrimento. A vida também é trabalho, é rotina, é realização. E quando nós pensamos na vida humana, nós vamos perceber uma coisa interessante. A maior parte do tempo da existência humana é se dedicar a situações que não são tão importantes. Se nós formos somar ao longo de um dia quais foram os minutos que nós fizemos realmente algo muito evidente, muito expressivo, muito extraordinário, nós vamos ver. Tem dias que passam sem nada de grande expressão, nada sem muita importância aparente. E aí nós vamos refletir assim: qual o sentido de uma vida que envolve tanta rotina? Trabalho, deveres, compromissos, temos também os momentos de lazer, temos também situações que nós podemos buscar que são agradáveis, que são favoráveis, mas ainda assim, por que a vida humana, ela é, na sua maior parte do tempo, repleta de situações que são aparentemente sem importância? Quando nós admitimos que a vida existe por uma razão e dizemos que essa razão é Deus, a causa da nossa existência é Deus, acredito que todos nós aqui admitimos isso. Deus nos criou, Deus nos permite essa vida. Quando nós admitimos dessa forma, então, nós vamos para um questionamento assim: será que essa vida cheia de rotina, cheia de deveres, de situações aparentemente inexpressivas, será que não há uma razão maior para ela? Será que não faz parte realmente das ideias desse ser que criou a nossa vida, a nossa existência, que nos deu origem? Será que não fazia parte da sua ideia de como deveríamos viver? Será que esse tempo aparentemente desperdiçado com deveres, obrigações, com rotina, será que esse não é algo, ou será que isso não é algo mais importante do que nós admitimos? Será que não teria um sentido maior na vida, exatamente porque nesses momentos há algo importante a fazer? Então nós podemos chegar a uma conclusão. Se Deus, que admitimos ser sábio, justo, soberano, se Ele nos concedeu uma vida que é aparentemente sem importância, talvez ela tenha uma importância ainda ignorada por nós. Talvez isso que nós chamamos de rotina, de deveres, de obrigações, de ações comuns, talvez isso tenha um significado maior para a nossa vida. Daí vem a importância de reconhecermos que as pequenas atitudes que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso tempo de vida, elas têm uma importância muito grande, elas têm um valor real. Nós pensamos ao acordar, ao lembrar de tudo que nós temos que fazer num dia, que teremos um monte de deveres. Ir ao mercado, ou ir trabalhar, preparar o alimento, ou desenvolver uma tarefa, executar uma obrigação no nosso trabalho. Mas em cada um desses momentos, nós temos algo importante a fazer. Cada atitude nossa, no dia a dia, ela tem um peso muito grande na nossa vida. Quando nós descobrirmos isso e aprendermos a lidar com essa realidade, nós teremos descoberto ali a grande indicação de como evoluirmos de forma eficiente na vida. Acredito que todos já ouviram essa ideia também que nós falamos nas casas espíritas. Nós estamos neste mundo material chamado Terra, habitando um corpo físico, porque nós não somos um corpo físico. Nós estamos temporariamente revestidos de um corpo físico. Aquilo que nós somos na essência, espírito, vive além desse corpo. Nós somos uma realidade imortal. Podemos em muitos momentos até perder essa consciência de que somos um espírito, mas não deixamos de ser. Nós somos seres imortais. Não somos eternos, porque eterno, na nossa concepção, apenas Deus, que não tem nem início nem fim, mas nós somos imortais. Morre o nosso corpo, aquilo que nós somos, nós continuamos. A pessoa que nós continuamos. Com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, com os mesmos valores. Por isso que alguém que estiver esperando a morte para encontrar algo que o motive a se modificar, quando você passar para o lado de lá, a realidade é essa. Você se sentirá como você se sente hoje. Por isso que é urgente a necessidade de nós fazermos o melhor da vida hoje. Porque o quanto mais nós nos esforçarmos e mais rapidamente nós descobrirmos o que fazer, mais perto nós estaremos de uma vida diferente, de uma vida melhor. Quem sabe não são nessas situações tão inexpressivas da vida o grande segredo da vida. A gente poder viver momentos intensos sem grandes aventuras, sem grandes realizações. E nós vamos considerar que atitude é tudo que nós somos capazes de fazer. Não é só atos que nós praticamos, mas são também as nossas palavras. Já pararam para pensar quantas palavras nós estamos diariamente emitindo? É um número absurdo, nós não temos ideia de quanto nós falamos. Existem tentativas de contar. É contado na casa de centenas de milhares de palavras que nós somos capazes de pronunciar num dia. Dependendo da nossa profissão, da nossa interação com as outras pessoas, nós falamos muito. Será que essas palavras estão repercutindo na vida nossa e na das outras pessoas de alguma forma? Será que as nossas palavras estão determinando o nosso futuro e das outras pessoas? E pensamentos? Quantos pensamentos nós somos capazes de produzir diariamente? No espaço de 60 segundos, um minuto, quantos pensamentos nós somos capazes de produzir? Também não existe medida para isso, porque é algo espantoso o número de situações que mentalmente nós nos envolvemos. Ainda mais nesse tempo que nós somos tão bombardeados de informações. Informações que vêm pelos meios de comunicação, informações que as pessoas nos trazem pelos seus comentários, pelas suas falas. E nós estamos mentalmente produzindo muitas coisas. E nós vamos perceber que cada gesto, cada atitude nossa tem um impacto na frente do outro. Dependendo como nós caminhamos, nós transmitimos uma mensagem. Dependendo como nós depositamos um objeto sobre um móvel, nós criamos uma reação em alguém. Bata uma porta e observe a reação que as pessoas podem ter. Por isso que convém, quando batemos uma porta sem querer, abri-la novamente e nos desculpar. Desculpe, foi o vento. Agora, tudo que nós fazemos está de alguma forma criando impacto. A forma como nós caminhamos, a forma como nós nos dirigimos às pessoas. Então veja, nós estamos moldando a vida por tudo isso. Por palavra, pensamentos, por sentimentos, por gestos que estamos o tempo todo produzindo, criando impacto no mundo, e isso retorna sobre nós. Tem pessoas que às vezes dizem assim: eu não sei, parece que as coisas não dão muito certo, parece que ninguém gosta de mim. Às vezes é um problema interno da pessoa. Todo mundo gosta dela, mas ela não percebe. De outras vezes, a pessoa tem atitudes que afastam os outros dela. São gestos, atitudes, palavras, posturas que são muitas vezes agressivas, muito combativas. E os outros, por medo ou por precaução, procuram evitar aquela pessoa. De uma certa forma, nós estamos recebendo do mundo tudo, tudo que nós estamos produzindo. Uma coisa é muito certa em tudo isso, da nossa vida aparentemente inexpressiva. Ela tem um tempo aqui. Um dia todos nós partiremos para o outro lado, é inevitável. E nós podemos pensar que existe, no plano simbólico, a ampulheta, aquele instrumento antigo que mede a passagem do tempo em curtos intervalos. Já viram? É um dispositivo feito de vidro, tem areia num dos recipientes que ela vai caindo lentamente para o recipiente de baixo. Nós podemos pensar que quando nós nascemos, simbolicamente uma ampulheta dessa foi estabelecida pela vida e o nosso tempo está passando. Um dia o último grão cairá e a nossa vida vai se extinguir aqui na Terra. Graças a Deus nós sabemos que nós vamos para o mundo espiritual e nós continuaremos vivos. Mas a vida como esta aqui terá encerrado. Igual a essa, não teremos outra. Isso tem que ter um peso para nós realmente. Porque nós temos que amar demais essa vida que nós temos hoje. Porque ela é muito importante para nós. A nossa existência agora, por mais atribulada, por mais problemas, por mais impedimentos e até mesmo por mais erros que tenhamos cometido até hoje, a nossa vida ainda é muito importante. Porque podemos estar no último minuto de vida, podemos tomar uma nova resolução, podemos tomar um novo direcionamento na nossa vida. Aquele minuto foi importante para a nossa vida. Então a nossa existência ela é muito importante. E temos que amá-la muito, porque igual a esta nós não teremos outra. Com as mesmas pessoas, nas mesmas condições, nas mesmas oportunidades, nunca será igual novamente. Por isso que tudo que nós tivermos hoje, como parte da nossa vida, nós temos que amar intensamente. Nós teremos novas vidas, óbvio. Teremos continuidade, mas nesse contexto como nós temos hoje, nós não teremos mais. Então o nosso tempo está passando e valorizá-lo é imprescindível para nós. Nós temos hoje que ter um amor muito grande pela vida. E nós podemos pensar que esses grãos que estão caindo nessa ampulheta simbólica do nosso tempo de vida, cada um deles pode representar as palavras, os atos e os pensamentos que nós produzimos diariamente. A nossa vida está sendo marcada e caracterizada por tudo que nós estamos produzindo. Cada gesto, cada ato tem o seu valor e a sua importância. E para podermos refletir mais sobre a importância de tudo o que pensamos, falamos e agimos, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas potencialidades que o homem tem. Cada uma dessas possibilidades de interferir na vida. Começando pelos pensamentos. Como eu disse anteriormente, os pensamentos causam um impacto tremendo na vida. O que nós pensamos está, de alguma forma, interferindo no mundo. André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade a respeito do pensamento. Quando nós pensamos algo, o nosso pensamento ele parte da nossa mente, que temporariamente, quando estamos encarnados, está circunscrita aqui no nosso cérebro. Ela se manifesta através do cérebro. Na concepção espírita, diferente da visão materialista, e muitas religiões adotam a visão materialista, eles dizem que o pensamento é um atributo das sinapses entre os neurônios que formam o córtex cerebral. Na concepção espírita é diferente. Nós admitimos que quem produz o pensamento é o espírito, que expressa esse pensamento, quando encarnado, através do cérebro. Cada pensamento que nós produzimos, ele parte então da nossa mente, extrapola os limites da nossa caixa craniana. E ele se interliga com tudo que existe em torno do planeta. Nós podemos imaginar que nós estamos vivendo numa densa nuvem de pensamentos em torno da Terra, formada por milhões de pensamentos de inúmeros seres, encarnados e desencarnados. Cada pensamento que nós produzimos está compondo essa densa nuvem em torno da Terra. Por que que o mundo, ele enfrenta hoje grandes desafios para vencer esses problemas todos que nós vemos, que nem vamos citar exemplos porque nós já sabemos bem deles. Mas por que que é tão difícil hoje nós vencermos isso? Porque o número de pessoas pensando de forma conjugada em determinadas ações é muito grande. Muitas pessoas pensando em determinada forma de agir é muito grande. E isso cria uma força indutora no comportamento. Por quê? O que eu penso reforça em outras pessoas o que elas pensam. Sabe aquele sentimento que dá na gente de raiva, de desejo de aniquilar uma pessoa porque ela cometeu um crime bárbaro? Esse sentimento de querer aniquilar alguém não é muito diferente do que ele sentiu ao aniquilar aquelas pessoas que ele aniquilou ou que ele matou. Não é muito diferente. Quando nós pensamos em fazer isso, nós estamos nos ligando a eles também, pela mesma onda de pensamento. Quando nós pensamos em agir, por exemplo, desonestamente, nós estamos também nos ligando a pessoas que agem desonestamente. Quando eu penso em que alguém deve ser castigado, punido, eu estou me ligando a quem pensa dessa forma. Mas graças a Deus, eu posso pensar diferente. Eu posso pensar em amor, bondade, caridade, auxílio. Eu posso pensar em aprimorar alguma coisa para que ela melhore. Sabe quando a gente tem uma boa ideia para melhorar o bairro, melhorar o trabalho que a gente executa? Sabe com quem a gente se liga? Com as mentes que trabalham com esses pensamentos também. Por isso que as pessoas que focam o seu pensamento em um objetivo se sentem inspiradas a cada vez melhorar aquilo que elas estão buscando. Por quê? Porque elas recebem estímulos mentais de desencarnados e encarnados que estão pensando naquilo. Olha, quando nós sabemos disso, nós passamos a ter uma responsabilidade grande na vida. Quem não gostaria de ter aqueles pensamentos de amor, de paz, que a gente sai levando da casa espírita quando a gente é envolvido por esse clima gostoso, essa atmosfera de amor, de acolhimento que a espiritualidade maior criou aqui? Que os trabalhadores espirituais, juntamente com os encarnados que trabalham aqui, criam esse ambiente tão aconchegante e acolhedor que nós sentimos tão bem de estar aqui. Como que a gente pode levar isso? É procurando ligar o nosso pensamento, por exemplo, a esses momentos. Sabe aquela hora do dia seguinte que você se sente triste, abatido, ameaçado pela conduta das pessoas? É só você buscar mentalmente aquele clima gostoso que você experimentou aqui. Naquela hora que seu pensamento está buscando essa lembrança, e você tenta reviver essa emoção de ter estado numa casa como esta, a sua mente vai buscar essa natureza de pensamento que circula aqui. E o que que vai acontecer com você? Você é capaz, não que sempre vai acontecer, mas você é capaz de reviver aquela emoção daquele momento aqui. Então, o nosso pensamento, ele pode buscar o que nós quisermos. o que nós desejarmos, porque o nosso pensamento, ele pode ser treinado. Por isso que é tão importante a gente alimentar o pensamento com coisas úteis, com mensagens positivas. Às vezes a gente não consegue, sozinho, ter essa força de lembrar dessas coisas positivas que a gente sente tão estimulado a viver melhor. Por isso que convém sempre ter um livrinho de bolso, um livro de mensagem que você carrega na bolsa, no bolso, deixa no porta-luva do carro, na gaveta do escritório, na mesinha da sala, na cabeceira. Por quê? Você não está legal, você quer um pensamento diferente? Busca aquele pensamento que está ali naquela página que você abre. Quando você lê aquilo e medita naquilo, e tenta forçar o seu pensamento a pensar só naquilo, a sua mente vai buscar as mentes que pensam naquele sentido, que pensam naquela ideia que aquela leitura traz. A música que nós podemos hoje tão facilmente carregar num pendrive, espetar lá no rádio do carro ou de casa, tem que ser música que desperta essas ideias. Músicas que falem de otimismo, de amor, de esperança. Quer ver uma coisa difícil que a gente faz logo cedo, quando a gente sai? A gente vai para o trabalho e a gente quer estar informado do que está acontecendo no mundo. Isso é importante. Não estou dizendo que não devemos saber do que se passa. Mas as pessoas já se ligam logo de manhã com tantas informações negativas que ela já fica naquele estado mental de estar se ligando ao que tem de mais difícil no mundo. De verdade, nós deveríamos de manhã se ligar numa leitura. Abrir o Evangelho, ler e meditar por 5 minutos. Ah, mas eu já acordo tão cedo. Acordar 10 minutos mais cedo para poder ler o Evangelho antes de iniciar o dia? Vai deitar 10 minutos mais cedo. Com certeza o seu pensamento vai ser muito melhor para aquele dia. Então percebam que o pensamento, ele é decisivo na nossa vida. Por quê? Uma notícia que às vezes a gente recebe, uma ideia negativa que a gente recebe logo no início do dia, às vezes nos predispõe a dar uma resposta mal educada a alguém. Porque aquela notícia negativa nos despertou um descontentamento, uma raiva, um sentimento. E aí você vai e traz algo negativo para alguém. E a pessoa reage. E você entra num circuito de trocas, de experiências negativas com aquela pessoa. Percebe como uma coisa simples, um pensamento, pode mudar a direção de um dia? Por isso que as situações pequenas têm tanto valor na vida. Porque elas estão determinando a qualidade dos nossos dias e da nossa vivência nesse mundo. Por um simples pensamento, o nosso dia pode ser um bom dia ou um mau dia. E as palavras, então? Qual o poder que as palavras têm de interferir no mundo? Nós ainda estamos para aprender o poder que as palavras têm. Durante muitas épocas, a humanidade pensou que as palavras tinham poderes mágicos, poderes vibratórios que provocam algo para acontecer. E muitas dessas ideias viraram crenças. As pessoas pensam que certas palavras podem gerar doença. Mas existe algo muito mais objetivo no poder das palavras, que é a palavra que nós endereçamos um ao outro e que pode ser ouvida claramente. É a palavra que nós usamos para nos comunicar. Dependendo de como eu cumprimento uma pessoa, eu posso fortalecer o meu vínculo com ela, fazendo com que ela seja mais minha amiga, ou posso criar um distanciamento. E dependendo das palavras que eu endereço para essa pessoa, eu posso distanciar essa pessoa ainda mais de mim a ponto de torná-la um inimigo. Então as palavras, elas têm uma importância tremenda em nossas vidas. Aquela palavra de gentileza que nós endereçamos a alguém consegue desencadear reações que nós não imaginamos que seriam possíveis se nós fôssemos duros com elas. Quando nós pedimos um favor a alguém e deixamos essa pessoa perceber que nós não estamos nos aproveitando dela, não estamos explorando ela, estamos demonstrando que precisamos dela, poucas pessoas se recusam a nos ajudar. Agora vai pedir alguma coisa exigindo, dando uma ordem. As pessoas fazem até, podem até fazer, mas farão com má vontade. E se nós pensarmos o quanto as palavras estão deteriorando relacionamentos, palavras sem afeto, sem carinho, que nós endereçamos para as pessoas da nossa família, que nós sabemos que amamos muito a eles, que gostamos muito dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos pais, mas por uma série de fatores, nós somos às vezes levados a usar de palavras duras, agressivas com eles. Descontamos na pessoa errada os nossos problemas. E aí nós criamos muitas vezes conflitos. Às vezes até a palavra que nós não pronunciamos é geradora de conflito. Por exemplo, quando erramos e não conseguimos dizer para o outro, me desculpe, eu errei. Sem encontrar justificativas. Ah, eu errei por isso, porque você fez aquilo, não. Simplesmente dizer, me desculpe, eu errei. Às vezes a falta dessa palavra cria uma série de dificuldades. Às vezes a palavra nós usamos para fazer um comentário que desperta no outro a indisposição em relação a alguém. Conheço a história de uma pessoa, ela me contou isso, que o marido, de tanto falar para sua esposa a respeito da conduta de um chefe que ele tinha, essa esposa passou a detestar o chefe do marido. E ela nem o conhecia pessoalmente. Qual a garantia que ela tinha de que as coisas eram exatamente como o marido falava? Será que não era ele o negligente na história e o chefe estava apenas no cumprimento do seu dever? Por isso que as palavras têm um peso tão importante na vida, porque com aquilo que nós estamos falando, nós estamos desencadeando reações nas pessoas que nós nem imaginamos. Às vezes a gente fala para um filho assim, poxa, você podia ser como o seu irmão, que faz tudo direito, faz tudo certo. Para a maioria dos jovens e para as crianças, isso tem um efeito tremendamente negativo. Você comparar um com o outro, dizendo ele é melhor, você é pior, cria uma insatisfação tão grande. Eu conheço o caso de um estudante que, de tanto ser criticado pela família, tanto ser apontado como errado, ele resolveu ser errado em tudo na vida. De tanto que ele era censurado. Ele não era um muito bom filho, mas era um bom estudante. Mas de tanto que os pais falavam e cobravam e recriminavam ele, ele resolveu, já que eu sou tão ruim assim, eu vou largar tudo, nem escola, não quero mais estudar. O que ele tinha de bom, eles conseguiram tirar dele. Então, quando nós censuramos uma pessoa, até como num cumprimento de um dever, porque os pais têm o dever de advertir o que seus filhos fazem de errado, mas até ali nós podemos estar fazendo de uma forma complicada, que pode tirar do outro a boa disposição que ele tem em alguma parte da vida dele. Então percebam que as palavras, elas estão provocando nas pessoas reações favoráveis ou não. E aí alguém pensaria e me diria assim, mas Antenor, tem situações que a gente tem que dizer para as pessoas o que está errado. Sim, mas tem duas formas de você apontar um erro. É acusando, recriminando a pessoa, tirando dela a ideia de que ela é capaz de mudar, que ela é capaz de se renovar, e aí ela não vai ter disposição, como esse jovem que eu falei, de mudar nada. Ou, amorosamente, nós dizemos o que está acontecendo de errado. Mas sem aquela postura que muitas vezes nós temos, de querer, usando uma linguagem bem popular, jogar na cara do outro que ele está errado. Quer ver uma coisa que dá muito errado, às vezes, nos relacionamentos? Todos erram, sempre. E isso a gente precisa aceitar. Marido, então, erra muito, não é verdade? As esposas vão dizer isso, os maridos vão dizer que não, não é verdade. E muitas vezes, o que a esposa fala quando o marido erra? Ah, você sempre faz isso, você não me ouve. Está vendo? Mais uma das suas coisas que deu errado. Essa é a pior forma de tratar do problema. Porque ele, no íntimo, ele sabe que ele agiu errado. No íntimo, cada pessoa que tem um mínimo de lucidez sabe quando agiu errado. Só que muitas vezes o que a pessoa espera não é que venham dizer para ela, você agiu errado mais uma vez. Porque ele é capaz lá no íntimo de perceber isso. Muitas vezes o que ele espera é você dizer, olha, tudo bem, mais uma vez deu errado, eu entendo, você estava fazendo o seu melhor. Vamos ver o que a gente pode fazer. Uma pessoa que se dispõe a nos ajudar no momento que nós estamos em erro, ela é muito mais bem acolhida. Nós queremos essa pessoa junto de nós, porque nós sabemos que ela é capaz de nos ajudar a sair daquilo, do que aquela pessoa que nos aponta o dedo simplesmente acusando. Eu brinquei com o marido, mas isso vale também do marido para a esposa, porque as esposas também erram. Não é verdade, gente? Porque é da natureza humana. Quem sabe a gente começar a aceitar que o outro erra e eu também, e nem por isso eu preciso brigar com ninguém por causa dos nossos erros. Quem sabe, ao invés de nós nos acusarmos, nós nos solidarizarmos, nós nos apoiarmos. Porque aí nós seremos capazes de nos ouvir, de ouvir o que o outro tem a dizer. A atitude da condenação, do enfrentamento, das discussões que tantas vezes nós permitimos no lar, é usar a palavra de uma forma destrutiva dentro da família. Ela não agrega, ela não soma nada de bom. Ela apenas separa as pessoas. Então, qual seria a atitude? Agora pensando, já falamos do pensamento, da palavra e das ações. Quais seriam as ações que nós teríamos que praticar? As ações são muitas vezes essa, a do silêncio. Tem momentos, quando as coisas estão tão graves, que não adianta discutir com ninguém. Não adianta querer fazer o outro ver o seu erro. Muitas vezes é o silêncio que é necessário ali, naquele momento. Até que os ânimos se acalmem e possa se conversar com tranquilidade, sem agitação daquele momento que desencadeou um conflito. Isso então nos mostra o quê? Que nós podemos, a cada momento, estar dando novos direcionamentos na vida. Isso vale também para as nossas relações fora do lar, porque também lá nós estaremos, muitas vezes, desencadeando situações negativas a partir de atitudes que nós vamos tendo. Atitudes intempestivas, agressivas, desafiadoras, desacatadoras, não é? Muitas vezes nós provocamos situações que se revertem contra nós mesmos. À medida que nós vamos procurando refletir sobre esses temas, o quanto a palavra, o pensamento, a ação interferem na nossa vida, nós vamos ampliando a nossa compreensão sobre eles e vamos aprimorando a nossa forma de viver. E nós vamos extraindo mais da nossa experiência e a vida vai ficando mais significativa. Ela vai tendo melhor sentido. Porque nós passamos, com essa postura, a entender melhor as nossas falhas, a dos outros, a nos aceitarmos, a aceitarmos os outros, e vamos criando mais vínculos com as pessoas. Nós vamos criando uma rede de solidariedade que melhora a vida, porque passamos a ter mais trocas de afeto, de carinho, de ajuda uns com os outros. Isso é a vivência do amor. E a gente ser capaz de pensar naquilo que nós estamos produzindo e refletindo no mundo. A gente pensa que amar é aquele ato de extrema renúncia para ajudar aquele que está necessitado. E realmente, essa é uma das dimensões do amor. Mas o amor, ele se expressa também na nossa vivência diária, no cuidado como nós temos de lidar com o próximo, na atenção que nós temos de oferecer a ele não apenas aquilo que é o material que atende à carência física, mas de oferecer às pessoas aquilo que pode atender uma carência emocional. Quantas pessoas não estão hoje miseráveis de afeto, de carinho, solitárias, tristes, fracas? E alguém vai dizer: mas sou eu, Antenor, que sou assim. Na verdade, todos nós, em algum momento, nós estamos assim. Ninguém acha, ninguém vai acreditar que tenha o privilégio de ser o único humano que sofre, por que não? Quando essa compreensão invade a nossa mente, nós vamos percebendo que até a nossa dor já não é mais tão grande. Hoje eu vi no Facebook a notícia de uma criança, que eu nem conheço pessoalmente, mas que vinha lutando contra uma doença difícil de ser curada, E depois de muito esforço dos médicos, da família, o menininho desencarnou. Imagine a dor tremenda desse momento para a família. Então nós nem imaginamos quantas dessas dores estão passando no mundo. Essa é uma que nos chega ao conhecimento. E a dor daquela pessoa que carrega uma angústia terrível dentro de si, que ela não pode contar muitas vezes nem para os familiares. Às vezes essa pessoa é o nosso colega que está ali no trabalho do lado e ele nem reclama de nada, porque ele deixa para chorar suas dores à noite. E a nossa palavra dura com ele durante o dia, às vezes foi o momento que nós perdemos de dar uma palavra positiva, alegre, de amizade, e que ajuda ele a carregar aquela dor que nós nem sabemos que existe. Então nós podemos estar hoje no mundo lidando com muitas situações diversas de muitas pessoas e podemos fazer muito em atitudes pequenas. Percebe como as pequenas atitudes, elas têm um grande valor? Nós podemos, na simples solidariedade, no companheirismo, na amizade com alguém, ajudar a minimizar uma dor, ajudar a aliviar um fardo que nós nem sabemos que o nosso amigo está passando. E quem de nós já não precisou de tantas coisas pequenas que a vida foi nos endereçando? Quantos de nós não iniciou um dia uma atividade profissional, conseguimos um emprego, porque alguém nos indicou para trabalhar em determinado local? Nós que não tínhamos experiência nenhuma, no passado era assim, a minha geração, todos sabem que nós começávamos a trabalhar assim. Você começava a trabalhar como ajudante, assistente, office boy, alguma coisa simples. Mas alguém tinha que te indicar para ir trabalhar no lugar. Porque sem referência, dificilmente você conseguia, sem experiência, trabalhar. E até hoje é assim. Mas felizmente a sociedade vem mudando e vem tendo aí os cursos de aprendizes que vem ajudando os jovens a ingressarem no mercado de trabalho. Mas nós, num certo momento da vida, nós precisamos do favor de alguém. Uma atitude tão simples, indicar o nome de alguém para iniciar um trabalho. E aquilo foi decisivo na nossa vida. Percebe como a atitude pequena de uma pessoa, indicar um vizinho para trabalhar no local, foi significativa na sua vida? Agora, o número de exemplos de ações pequenas que nós temos a nosso favor, ele é muito grande. Nós podemos pegar um outro exemplo. Aquelas pessoas que abnegadamente nos ensinaram a traçar o nosso nome, nos iniciando na capacidade de escrever e ler. Qual a importância que isso tem na nossa vida? É muito grande. E essas pessoas, muitas vezes, nós nem lembramos direito de quem foram eles. Percebam que a nossa vida, ela está marcada de forma decisiva por atitudes pequenas das pessoas. O número de noites que os nossos pais, ou as pessoas que assumiram o papel de pais, estiveram junto a nós, nos velando, nos cuidando, pensando no nosso futuro. Às vezes eles puderam nos ter nos oferecido nada assim grandioso, mas eles nos deram uma base para que nós começássemos, para que nós iniciássemos a nossa vida. E até a mãe que simplesmente pariu o filho e o entregou para adoção, ela já fez algo. Ela já deu a oportunidade de estarmos nesse mundo maravilhoso, nessa oportunidade bendita de evolução que nós temos. Se nós formos ver tudo que tem de importante na nossa vida, na verdade ele é resultado de pequenas ações, nossas e de outras pessoas, que foram sendo conjugadas, encaminhadas, direcionadas para que chegássemos aqui. Nós não podemos jamais subestimar o valor das nossas atitudes perante o próximo, porque nós podemos estar determinando a vida das pessoas. Nós podemos estar direcionando para uma ideia que nós nem imaginamos que futuro aquela pessoa vai ter. Então as pequenas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos são decisivos na vida. Há uma figura na história da humanidade muito importante no século XX, ela é bem lembrada no meio espírita. É Madre Teresa de Calcutá. Já ouviram falar dela? Ela era uma freira que vivia num convento em Calcutá e vivia a vida religiosa, isolada, fora daquela miséria que é praticamente toda a Índia, e mais ainda naquela época que ela era. Embora hoje a Índia seja um país muito rico, ainda tem muitos miseráveis nas ruas lá. E ela um dia teve que sair, foi à rua e viu alguém abandonado lá. E aí ela tomou a dimensão do quanto havia de sofrimento nas ruas. E ela resolveu fazer alguma coisa naquele momento. Pelo menos tirar aquela pessoa da rua e encostá-la em um lugar um pouco mais seguro. Aquele foi um ato que desencadeou a partir dali uma ação social extraordinária, muito significativa, e ela inspirou inúmeros outras jovens que passaram a fazer como ela, a se dedicar à caridade. E ela viveu a caridade de uma forma intensa e mudou a vida de muitas pessoas. E ela tinha um pensamento muito interessante. Ela, num documentário que fizeram sobre a vida dela, entrevistaram e perguntaram algumas coisas, e ela disse uma ideia assim muito inteligente. Ela disse assim que para nós tudo parece muito pouco, tudo parece muito insignificante na vida, mas para Deus não é assim. Para Deus, que é infinito, toda ação que nós fizemos nos entregando a Ele, ela se torna infinita, porque Deus é infinito. Tudo que nós fazemos por amor à vida passa a ter uma grandeza que nós não imaginamos. Tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, se nós estamos pensando em melhorar a nossa vida e a do próximo, e vivermos com mais amor, com mais paz, tudo isso tem uma grandeza que nós não sabemos ainda dimensionar. Porque quando nós pensamos dessa forma e passamos a perceber que nós fazemos parte de um todo e agimos com o melhor de nós nesse todo, nós estamos dentro dos planos de Deus. Nós estamos de acordo com o pensamento divino. Por isso que os grandes líderes espirituais da humanidade, por isso que os benfeitores espirituais, quando começaram a se comunicar no século XIX, lá na França, começaram a sinalizar intensamente para nós. E até hoje, as comunicações são assim dos espíritos. Tudo que eles falam pela boca dos médiuns, tudo que eles escrevem pelas mãos dos médiuns, é nos conclamando ao amor. Mas que amor é esse? É o amor de a gente abrir mão de tudo da nossa vida, doar aos pobres e viver só socorrendo os necessitados? Se alguém já tiver essa capacidade de fazer, também é uma forma de expressar esse amor. Mas no dia a dia, nós vamos expressar dentro da nossa limitação atual o amor dessa forma, como nós apresentamos esta noite. Nas pequenas atitudes, naquilo que nós podemos fazer, pensando com o maior carinho nas pessoas. Antes de falar algo, pensar. Essa palavra vai ajudar essa pessoa? Vai trazer realmente algo de bom? Qual a minha intenção real quando eu digo algo para o meu próximo? Quando eu faço alguma coisa, é para o bem do outro e o meu também? Ou eu quero muitas vezes apenas me prevalecer sobre ele? Mostrar que ele está errado, eu estou certo. Quando eu penso em contribuir para que essa onda tenebrosa que envolve a Terra hoje de pensamentos tão negativos, ela se dissipe? Ou eu sou mais um que agrega esses pensamentos difíceis em torno do planeta? É tudo uma questão de nossas escolhas. Nós podemos tornar a nossa vida grandiosa com questões muito simples, com atitudes muito simples, com gestos muito simples. É só nós revestirmos tudo isso com amor, com boa vontade, com desejo de ajudar o outro. Porque tudo nasce do desejo. Para as coisas acontecerem, nós temos que querer. E nós temos que desejar o bem sempre. E nós veremos ele se manifestando. Alguém vai dizer, mas Antenor, tem muita ingratidão nas pessoas. E nós vamos perdoá-los pela ingratidão também. Porque essa também é uma forma gentil de oferecer pouco. Porque o que é o meu perdão? Eu sou só mais um entre 7 bilhões e 200 milhões no mundo. Mas é o que mais nós estamos precisando hoje no mundo. É de perdão nas relações. Então nós podemos fazer muito deixando para lá as ofensas, os desacatos, os desaforos. Nós podemos fazer muito no mundo para melhorar esse mundo. Com coisas simples, com coisas que estão ao alcance de cada um de nós. Mas precisamos querer. Jesus, numa ocasião, ele disse assim para os discípulos: qualquer um que der de beber um copo d'água em meu nome, não vai perder a sua recompensa. O que Jesus queria dizer com dar um copo d'água no seu nome? É fazer com amor, com gentileza. Quando você prestar um favor a alguém, faça aquilo como um gesto de amor para aquela pessoa. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo em nome de Jesus. Nem precisamos dizer, ó, em nome de Jesus, toma uma água para matar a sua sede. Em nome de Jesus, eu vou te ajudar a adiantar o seu trabalho, já que você está atrasado. Não precisa nem falar. Nós já estamos vivendo como ele nos ensinou. E tenho certeza, nós não perderemos a recompensa. Qual que é? É melhorar a vida, que no final das contas melhora para todos nós. Então que esse grande mestre, médico de nossas almas, governador espiritual da Terra, e tenho certeza, não há nada fora do controle nesse planeta, porque não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, que esse grande mestre, então, que é Jesus, possa nos iluminar, nos inspirar, e que possamos, a partir dessas reflexões, nós compreendermos o quanto a nossa vida é importante. Cada um de nós é um ser único aqui na Terra. Cada um de nós temos uma missão especial, a de vivermos em paz e gerar a paz para os outros, sem atos grandiosos, sem nada espetacular, a simples vida de quem quer amar o seu semelhante, fazendo o que está ao seu alcance. Por isso tudo nós já somos seres grandiosos. Fiquem com Deus, que sejam todos abençoados, iluminados, e encontrem aquilo que vieram buscar, o alívio, a renovação. E sintam que cada um tem muito ainda a fazer nesse mundo, pela paz e pelo bem. Muito obrigado a todos.